Novo Cineral Digital. O som do amor. Novo Cineral Digital. O som do amor. Tá vindo aquela foto na minha estante. Eu deixo ali pra lembrar de você. Fica me acusando de ter uma amante. Não vou mentir, eu falo pra você. Tá lembrado daquele dia que a gente brigou? Eu saí pra beber com os amigos e a gente se encontrou. E fizemos amor. Então joga tudo na minha cara. Pode dizer que eu fui a pessoa errada. Que eu não fui capaz de te deixar em paz. Que o amor verdadeiro virou de fachada. Então joga tudo na minha cara. Pode dizer que eu fui a pessoa errada. Que eu não fui capaz de te deixar em paz. Que o amor verdadeiro virou de fachada. Desculpa, foi tudo culpa da cachaça. Fica me acusando de ter uma amante. Não vou mentir, eu falo pra você. Tá lembrado daquele dia que a gente brigou? Eu saí pra beber com os amigos e a gente se encontrou. E fizemos amor. Então joga tudo na minha cara. Pode dizer que eu fui a pessoa errada. Que eu não fui capaz de te deixar em paz. Que o amor verdadeiro virou de fachada.